aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Ela vem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta, minha querida Alessandra Souza, em Berilo, Minas Gerais, ouvinte da Rádio Arai FM. Vamos até a minha querida Vilma Fernandes, a todos vocês amigos aí ouvindo nosso programa pela Rádio Arai FM. Um abraço, Reginaldo Franco e todos da equipe da Rádio Arai FM. Muito obrigado, viu? A Vilma Fernandes e Caetitu, a galera de Água Limpa, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo, né? A minha querida Camila Martins, em Porangatu, do Estadão de Goiás, também ouvindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Capivari FM, em Abadiânia, também do Estadão de Goiás. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Valeu, Bideca, João Camargo, todos vocês, muito obrigado, viu? Também vamos até Trombas, nós temos da Rádio Serra Dourada FM. Um abraço, Ivan Vieira, Dorcelino Carvalho, todos vocês aí de Trombas, muito obrigado, viu? Rádio Serra Dourada FM, nossa parceira, um abraço a todos, viu? A Ana Cláudia Ferreira, em Santa Zélia, no Paraná, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Alan Sérgio, a Ana Rodrigues, a Maria Luana, a Vera Moreno, os amigos da mecânica do Dito Papagaio, né? E o Kleber, da Automecânica, também a Nisa Motos, Ideal Informática e também a galera do estúdio AVR em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pela Rádio ABC Shalom FM. Um abraço, muito obrigado, viu? Luan Santana, canta tudo o que você quiser. E aí cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo,

Muito bem, vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo volta amanhã com mais um grande sucesso no seu rádio, viu? Quem vai cantar bonito encerrando o programa são eles, de Paulo e Paulinho. Cantam a pedidos, Amor de Primavera. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.